Com isso é bonito, gato preto, tá ligado? Bossa de popopô. Isso é Roberto Silva, é junto e misturado. Eu tô pirado nessa mina e não é mole, não me deixou apaixonadinha. Ria dos quatro rodão, toda elegante, requintada. Dentro do carrão foi o poder da sua sentada que me deixou doidão. Frequenta shopping, academia, viaja de avião. Só que no final de semana não dispensa um paredão. Na guilha fumaçando e o copo na mão. Ô blogueirinha do Instagram, você roubou meu coração. Eu desço, eu desço, eu desço e te enlouqueço. Eu sinto, eu sinto. Tamo junto, misturado daquele jeitão, papai. Tamo junto, parceiro Robertinho, gato preto. Vem que vem. Portal do La Rocha. Oh, eu tô pirado nessa mina e não é mole, não me deixou apaixonadinha. Ria dos quatro rodão, toda elegante, requintada. Dentro do carrão foi o poder da sua sentada que me deixou doidão. Frequenta shopping, academia, viaja de avião. Só que no final de semana não dispensa um paredão. Na guilha fumaçando e o copo na mão. O blogueirinha do Instagram tu roubou o meu coração. Eu desço, eu desço, eu desço e te enlouqueço. Eu sinto, eu sinto.